Bem-vindos a mais um DC Review, o podcast do site batiora.com.br sobre quadrinhos, onde falamos exclusivamente sobre os lançamentos dos Novos 52 da DC Comics. Estou aqui com o JP. Vamos lá. E hoje vamos falar sobre todas as revistas dessa semana. Lembrando que sobre Multiversity, nós teremos um episódio exclusivo somente focado na revista. Até porque o Morrison não dá sossego pra gente, né? E tem 300 milhões de referências diferentes na revista dessa semana, então vamos dedicar um tempinho mais especial pra isso. É isso aí. Nessa semana, ao contrário da semana passada, foi uma semana muito boa, né? Cheia de histórias bacanas aí. E vamos lá comentar os principais lançamentos. Algum destaque inicial pra gente aí? Essa semana teve muita coisa que eu gostei muito, assim, tipo, Batman e Robin tá com uma trama legal, Superman e Batman começou uma coisa que é interessante. Eu gostei muito de Superman e Mulher Maravilha e do que eles estão fazendo em Liga da Justiça. São realmente muitas coisas, assim, não teria um só destaque. Vamos começar por Liga da Justiça, então? Vamos lá. Na Liga da Justiça nós temos um novo arco aí, onde um vírus é solto da LexCorp e infecta toda a Metrópolis. O que você tá achando desse arco em específico, JP, do andamento até agora? Então, né, esse é o primeiro capítulo desse arco novo, que se chama The Amazo Virus, uma referência clara aí ao inimigo Amazo da Liga da Justiça, e não é à toa, né, na história explica isso. Mas eu tô gostando muito dessa questão do Lex Luthor na Liga da Justiça. Tá sendo uma trama bem interessante, mas falando um pouquinho dessa saga do Amazo Virus, eu achei a ideia a princípio interessante, que é um vírus que infecta os meta-humanos, vamos dizer assim, né, e deixa eles doentes, desabilitados aí, mas aconteceram coisas aí que esse vírus está infectando pessoas normais também. E é basicamente contra isso que eles estão lutando, né? Contra as pessoas que foram infectadas. E Metrópolis está em quarentena, está uma situação bem caótica na cidade. Voltando um pouquinho aí em relação ao Lex Luthor, cara, dá muito a entender nessa revista que ele ainda está escondendo alguma coisa, né? Ele fica naquela de que ele pode curar o vírus, mas que ele precisa do paciente zero, que ele tem que achar esse paciente zero a qualquer custo e tal. Então, dá a entender que sim, que às vezes tem alguma coisa ainda que a gente não está sabendo. Tem alguns diálogos envolvendo o Lex que ele até entra na defensiva de, pô, eu quero lembrar que o vírus foi só solto porque tentaram me matar e tal, porque a LexCorp foi invadida. Só que ele dá a entender, deixa uma brechinha aí, de que tem mais alguma coisa aí nessa história que ainda não está claro. E aí, eu já começando a especular, né, talvez seja nesse arco aí que vão tacar novamente o Lex Luthor pro lado dos malvados. Eu não duvido nada que esse seja o último arco dele na Liga. Até porque, né, eu na hipotética situação de um membro da Liga da Justiça, não ia querer esse cara na Liga, por mais que ele faça muita coisa para resolver a situação, né? Mesmo que ele não esteja escondendo mais nada, eu acho que só ele ter esse vírus e a bagunça toda que está causando já é motivo suficiente para ele sair da Liga. Próxima, falando agora um pouquinho sobre Superman e Mulher Maravilha, também foi uma revista bem interessante. Essa é uma das publicações aí que envolvem o Superman que eu mais gosto, para te falar a verdade. Só que foi tão interessante que eu não lembro o que aconteceu na revista. Então, essa revista parece também que começa um arco novo, né? Na verdade, ela começa um arco novo. É o primeiro arco aí, depois daquela saga Doomed, que envolveu todas as revistas do Superman. Lembrei o que acontece na revista. O que eu gostei, assim, eu gostei muito que no começo da revista eles fazem um flashback da primeira invasão de Apocalipse na Terra. E dá pra gente ver um contraste bem legal da personalidade do Superman com a personalidade da Mulher Maravilha. E dá pra ver muito da mudança da personalidade da Mulher Maravilha, né? Sim, principalmente isso, porque a gente vê claramente naquela época, enquanto o Superman é o cara que chega na conversa, a Mulher Maravilha bate primeiro e pergunta depois. Isso a gente vai ver lá na Mulher Maravilha dessa semana também. Também. É uma discussão que é jogada lá na fase nova do... Quem é o escritor agora da Mulher Maravilha? Do Finch, né? É o Eu não lembro é o nome do cara. É o David Finch, que não é o diretor de cinema. O nome é igual. Na verdade, o David Finch desenha e a esposa dele escreve. A esposa dele escreve, é exatamente isso. É, e no arco lá, na Mulher Maravilha, isso também é abordado. É, inclusive, quem critica ela por isso é o Cyborg, né? É o Aquaman. É o Aquaman, que fala, você não é de bater primeiro e perguntar depois. É, porque ela tem alguns faniquitos lá no meio da revista. E aqui a gente vê isso também. Lá no início, a Mulher Maravilha saindo na porrada, e depois a personalidade dela mudando bastante, ela começando a entender um pouquinho a humanidade, vamos dizer assim. E também um paralelo interessante das duas revistas, que lá na Mulher Maravilha, a gente vê que ela é o contraponto assim, das Amazonas, né? É ela Sim. que quer fazer com que Temíscira seja mais receptiva aos irmãos lá. É ela que é o ponto de equilíbrio, né, digamos assim, que tá com a visão menos radical da coisa toda. Sim, interessante essa abordagem nessas duas revistas, uma coisa que a gente não estava vendo lá é com a Azarello, né? Que a Mulher Maravilha do Azarello andava praticamente sozinha. Apesar de que era muito bom, mas andava praticamente sozinha. Mais ou menos, assim, eu consigo enxergar essa personalidade da Mulher Maravilha, do Azarello, na Mulher Maravilha de agora. Assim, eu não vejo nenhuma discrepância em termos de personalidade. Mas quando a gente for falar um pouquinho da revista da Mulher Maravilha, ou então, não, posso falar agora, já que a gente já está no assunto, né? Existe uma quebra violenta em termos de universo entre a Mulher Maravilha do Azarello e agora dos Finch. E enquanto a do Azarello não tinha aparição de nenhum outro personagem da DC, nessa primeira edição já aparece a Liga inteira na quarta página da revista. É um contraponto total. Sim, e o que eu estou afirmando aqui hoje, JP, nem é que na época do Azarello existia diferença em relação à personagem Mulher Maravilha, sabe? Mas que parece que aqui as duas tramas foram trabalhadas quase que como um paralelo. Sim, realmente. Eles colocaram isso tudo no mesmo mundo, né? Eles colocaram... Tem uma hora que ela fala, né? Que ela cita os eventos de Doomed, ela cita os eventos do Arco da Azarela, ela cita vários eventos que aconteceram na DC nos últimos tempos aí. Sim, eu achei isso bem legal. Eles aproveitaram muito do background que o Azarello criou, só que estão tentando puxar ela agora pra dentro do universo dos 952, o que na revista do Azarello não acontecia muito. E que deve ser uma diretriz até da própria DC, né? De trazer um pouco mais a Mulher Maravilha. Outro destaque dessa semana aí, eu acho que foram os novos Guardiões, né? Continuando o Godhead aí. A gente teve uma semana bem interessante nos novos Guardiões, com o Pai Celestial lá traindo o Kyle. Um Pai Celestial aí bem bélico, né? Sim, na verdade ele é muito Pai Celestial nessa passagem, né? Exatamente os conceitos que a gente via lá do Jack Kirby, de que ele é um ser superior e não está nem fudendo porque está acontecendo em volta. Nisso a gente vê ele bem assim mesmo. Mas uma questão interessante, né, cara? Que ele manipula totalmente não só o Kyle, como a Carol. Sim, após esses eventos ele fica de posse lá da equação da vida, né? E veremos aí o que vai acontecer nas próximas edições, provavelmente com o Mão Negra entrando na história. Na semana que vem a gente tem os Lanternas Vermelhos e a chamada pra essa edição é que eles parece que eles vão invadir Apocalipse, finalmente. Apocalipse não, Nova Gênese. Mais algum destaque? Olha, vamos falar um pouquinho de Batman e Robin? A gente tá na saga Robin Rises, que é a saga que promete trazer o Damian de volta aí. E é uma saga que também tá envolvendo o Quarto Mundo, mas o lado do Darkseid. E nessa revista a gente tem basicamente o Batman quebrando pau em Apocalipse, distribuindo porrada a tudo e a todos. E a gente tem aí também, digamos assim, o Bat Squad mais o Cyborg, né? A gente tem o Capuz Vermelho, o Robin Vermelho e a Batgirl lá em Apocalipse tentando achar o Batman. Então, né, depois de uma porradaria maluca entre os dois, a revista termina finalmente com o Batman achando o Darkseid. E provavelmente na próxima revista a gente vai ter o Batman dando porrada no Darkseid, ou vice-versa. Além dessas, essa semana tivemos Supergirl, Superman, Batman e Teen Titans. Supergirl, eu gostei bastante, eu estou gostando bastante dessa Supergirl dos 952, apesar do design horroroso. E essa revista foi bem interessante, essa 36, que contrapõe ela com o Clark, assim, a personalidade dos dois e como os dois se inseriram na Terra, assim. Só que agora, providencialmente, aparece uma espécie de super escola de heróis aí, intergalácticos. E vamos ver no que isso vai dar. É um plot que eu acho meio fraquinho. Só que a Supergirl tá sendo muito bem desenvolvida nos Novos 52. Eu tenho gostado muito do personagem. Então, eu queria puxar um ponto aí que parece que essa semana foi a semana de contrapor alguém com o Superman, né? Se na revista da Mulher Maravilha com o Superman a gente teve esses dois heróis se contrapondo, na revista Batman-Superman a gente viu um pouquinho mais da relação dos dois, e que eu achei bem interessante. Assim, a relação de amizade e confiança do Batman e do Superman é uma coisa meio única nos quadrinhos, né? Existe um respeito muito grande entre os dois, não sei se você concorda comigo. Pra caramba! É aquela coisa meio de que um, quando precisa do outro, sabe que pode confiar, e também existe aquele acordo de o Batman não interfere em Metrópolis e o Superman não interfere em Gotham. Nessa semana a gente viu uma coisa um pouco diferente, que foi o Superman sendo atacado por alguma pessoa que conseguia atacar os entes queridos do Superman de uma forma que ele não conseguia nem prever. E ele chama o Batman pra ajudar. E o Batman vai e fala com ele. Fala, cara, você acabou de ganhar seu próprio Coringa. Um cara que te ataca de uma forma que você não sabe como, que vai fazer um monte de coisa que você não consegue prever e que você vai ter que... A única coisa que você pode fazer é tentar proteger as pessoas que você gosta. Mas, às vezes, você não consegue. E nisso a gente vê não só o Batman relembrando de várias vezes que o Coringa atacou ele de forma mais pesada, né, como na morte do Jason Todd, na Piada Mortal, que ele deixa a Bárbara paraplégica, na morte da família, que ele ataca todos os membros da Bat-Família. E aí logo em seguida a gente vê esse cara atacando as pessoas que o Superman mais confia ou se importa de alguma forma, né? Se importa de alguma forma porque entre essas pessoas ele ataca o Lex Luthor e eu não sei exatamente se o Superman se importa tanto com o Lex Luthor assim. mas é interessante que desde o Doom eles estão tentando fazer esse tipo de abordagem com o Superman, né? Lá no Doom, Smallville é atacada, ele vira tipo, o pior pesadelo dele, né? O Doomsday. Então, assim, eles estão tentando trazer onde que o Superman é fraco, o que ele não consegue fazer. Essa abordagem com o personagem está sendo bem interessante. Eu estou gostando muito do que eles estão fazendo. Essa semana, especialmente, sim, foi uma semana que eu gostei muito dos contrapontos que eles fizeram com o Superman. Eu acho que o Superman está sendo muito bem desenvolvido, fora das revistas principais dele, né? Porque Action Comics, pelo amor de Deus... Até na própria revista do Superman, no próprio título do Superman, eu não tô gostando muito bem da trama que o Jones está desenvolvendo até agora. Mas isso aí a gente comenta mais semana que vem, quando sair a número 36. Beleza. Teen Titans? Cara, Teen Titans tá bacana. Tá ok, assim, né? Eu li um pouquinho do primeiro título dos Teen Titans logo depois do reboot, mas não durei muito no título. E agora, com essa reformulação que eles fizeram, eu dei uma nova chance pra revista. E, cara, você conhece aquela história do Superman que chama O que é tão engraçado é sobre justiça, verdade e o modo de vida americano? Ou alguma coisa assim? É de quem essa história? Eu não sei quem que escreveu essa história, mas recentemente, assim, deve ter uns 2 anos, ela foi adaptada pra uma animação que chama Superman contra a Elite. Eu acho que eu já li esse negócio. Então, é uma história basicamente que aparece um grupo de heróis aí, e esses heróis, eles têm uma pegada mais brutal que a do Superman, assim, eles não se importam em matar os inimigos e tal. É aquela história clássica, né, tipo, por que que o Superman não mata a galera, sendo que só fica dando mais trabalho, gerando mais custo pro governo, aquela coisa toda. Sim, sim. E no final dessa história, o Superman, ele tem um plano lá, meio doidão, que ele resolve mudar. Então ele vira e fala assim, beleza, realmente, esse seu jeito é muito melhor, né? Pra que eu vou te poupar, sendo que eu posso acabar com você agora e me poupar de muitos problemas daqui pra frente? E aí que a galera vê que realmente esse jeito do Superman de lidar com as coisas, ele é necessário, né? Não precisa ser pela violência. Onde que eu quero chegar nesse ponto todo? O principal vilão aí, entre aspas, desse arco, é um personagem que chama Manchester Black. E ele aparece nos Teen Titans, dando a entender que ele é o vilão desse primeiro arco, dessa nova fase. E o que acontece, né? Ele cria um vilão que ataca os Titãs, e agora ele meio que conseguiu fazer uma aliança com o Tim Drake. Então vamos ver aí como que vai ser essa aliança, o que esse Manchester Black quer tirar dos Titãs dessa aliança. Porque com certeza ele tem alguma coisa por trás aí que os titãs não estão prevendo. Vamos para semanais? Vamos lá, vamos lá. Começando por Terra 2. Essa semana, assim, apesar de que não aconteceu tanta coisa assim na revista da Terra 2, tivemos alguns fatos bem relevantes, né? Sim, tivemos algumas coisas pontuais que aconteceram, mas que vão ser muito importantes daqui pra frente. A primeira delas, a gente vê logo lá no início da revista, o Elbum do Dabu, o Jimmy e a Mother Box lá, eles se fundindo. Aliás, a gente não sabe exatamente se eles se fundiram, né? Se o Jimmy foi transportado pra dentro da Mother Box ou alguma coisa assim. Só que aconteceu alguma coisa muito estranha ali. É, eles falam que é uma procriação, não sei se essa seria a tradução correta, de duas caixas maternas. E aí a transformação de um garoto ordinário em um deus. É, e um detalhe interessante aí, né? É, eles colocam o Elmo de Nabu ali como se fosse uma caixa materna. É, isso é engraçado mesmo, como eles tratam o Elmo de Nabu nessa história. Que é interessante, será que o Elmo é uma ferramenta de comunicação com outra dimensão que eles acabam tratando ali? É, pode ser por esse lado também, né? Porque às vezes o Senhor Destino tem algum poder de andar entre as dimensões ou alguma coisa assim. Apesar disso não ter sido mostrado até agora. É, o que eu falo é que, tipo, ele comunica com o Nabu, né? Exatamente. Na verdade, quando ele coloca o Elmo, ele meio que vira o Nabu. É, ele... É, porque ele é esquizofrênico, né? Mas isso é foda. A gente não sabe quando que ele é o Nabu e quando que ele tá ouvindo o Nabu. É, aqui na Terra 2 o que a gente vê é que o usuário do Elmo de Nabu, ele parece ter um certo controle, né? Que ele coloca o Elmo e tira o Elmo meio que de acordo com a vontade dele. Não é igual em algumas outras histórias que o cara colocava o Elmo de Nabu e aí o Nabu dominava completamente essa pessoa e essa pessoa era meio que dada como perdida. É, só que isso desde os 952, tá? Porque quando a gente veio lá na Multiversity, na Multiversity 2, que é sobre a Sociedade da Justiça lá, não é? É, uma sociedade, uma versão da Sociedade da Justiça. É, exatamente. O Senhor Destino daquela realidade também faz isso. É, então, nos 952 eles estão dando esse tratamento pro Elmo de Nabu, né? É, só que a custas da sanidade dele, né? O que já acontecia, mas aqui fica bem claro, principalmente na Terra 2. Que é, por ele utilizar o Elmo, ele é completamente maluco. Fora isso, a gente ainda teve algum fato extremamente relevante, né? Novamente foram jogados lá pra dentro de Apocalipse. E a gente viu o planeta de Apocalipse sendo transportado pra perto da Lua. Ou seja, Apocalipse de fato já chegou na Terra 2. É, na verdade ele não tá perto da Lua, parece que ele tá onde a Lua estaria, né? A impressão que dá é que ele chega destruindo a Lua. É mais ou menos isso. É porque, na verdade, abriu um buraco. Um buraco de teletransporte, por causa da caixa materna lá. Como que chama aquela desgraça daquele negócio? Tubo de explosão. É, exatamente. E o planeta inteiro apareceu lá na Lua próximo da Terra 2, ou seja, a guerra de fato começou ali. É, exatamente. E aí, o mais importante, né, a gente viu novamente um diálogo do Conselho de Apocalipse, com, novamente, aquele ser estranho lá chamado Apocalipse sentado no trono, que a gente não sabe direito ainda o que é aquilo, e eles falando sobre o Hornblower, que é o arauto da destruição dos planetas e tal, e está se dirigindo para ali. É, e agora Apocalipse e Terra 2 estão praticamente juntos, então... É, não se sabe ainda qual dos dois vai ser completamente destruído. Eu acho que a gente chegou a comentar um pouco disso no nosso primeiro episódio do DC Review, mas esse Hornblower pode ter alguma relação com o Antimonitor, né? Sim, eu acho que a gente comentou lá um pouquinho sobre isso, que ele pode estar relacionado ao Antimonitor ou até mesmo ao Brainiac, né? Sim, sim. Tá, mas aí agora uns pequenos fatos que a gente viu aqui, né? A gente viu um pouquinho mais do diálogo aí do Lanterna Verde com o Sam. E a gente viu que de fato ele tá morto, né? Que era uma dúvida que a gente tinha nosso último podcast. É, e aliás, a gente viu não só isso, né? Que ele não é exatamente o Sam, né? A gente não pode dizer nem que ele é o fantasma do Sam, né? Ele é outra coisa. Parece que ele só tem, tipo, as memórias e o corpo e a aparência do Sam. Né? Ele não tem... Digamos, o feeling do Sam. Ele é quase que o espectro. Sim, sim, quase o espectro. Ele lembra muito o espectro. E outro fato importante aí é que a gente teve o exército de Superman sendo solto, né? Essa parte eu achei bem tosca, na verdade, assim. Civil só teve ali só pra ver um romancezinho da Poderosa com o Superman novo lá, o Val Zod, o Thomas Wayne, né, sendo o Batman fodão. Mas, é, tá, ok. Foi uma passagem ok dessa semana. É tipo próxima, né? É. E falando em próximo, lá na Future's End, essa semana tivemos a semana inteira dedicada à Nova Nuclear. Sim, e já vou deixar aqui que até agora essa foi a melhor edição de Future's End pra mim. Principalmente porque eles tiveram foco, né, finalmente. Exatamente, é uma coisa que eu venho reclamando desde o nosso primeiro DC Review. Future's End não tem foco, eles ficam, cada duas páginas muda a trama. E nesse não, nesse eles focaram do começo ao fim numa coisa específica e deu muito certo. E um detalhe interessante é que pelo preview parece que a próxima revista eles vão fazer algo muito parecido. O foco todo lá na Ilha Cadmus. É. Aí, cara, agora me ajuda a fazer umas contas aqui. A DC, ela solta suas solicitações com 3 meses de antecedência. É, eles acabaram de soltar solicitações de fevereiro. Então. Então, essa revista, que é a número 29, ela tá pronta há pelo menos 3 meses. É, pelo menos superficialmente, né? Assim esperamos. Sim. É, pelo menos há 3 meses. Há 3 meses atrás, qual que era a revista que tava saindo da Future's End? Tá, 12, era mais ou menos a 16, 17. Porque a conta que eu quero chegar é o seguinte, será que essa revista não foi a primeira a se focar totalmente em um tema, porque ela começou a ser trabalhada logo que as primeiras edições de Future's End saíram e as críticas começaram a ser negativas por causa da falta de foco dessa publicação? Pode ser até porque, igual eu falei, que ia ser lá para 16, 17, não necessariamente, porque olha só, as solicitações são no início do mês. Sim. Então, como agora a gente já está na semana do dia 19, né? Então a gente já teve 3 revistas antes. Apesar de eu estar falando que seria 16, 17, seria mais ou menos a revista 13. Quando a revista 13 estava saindo nas bancas, saíram as solicitações de todo esse mês. Então o que rola aí? É muito provável que isso esteja certo, pelo menos em parte. Porque eles soltaram a primeira leva no mês, e eles já tinham aí 3 meses pra frente. É, porque também assim, né, a gente aqui não vai ser inocente de afirmar que quando sai o review da revista número 4, eles já mudaram como que eles iam tratar a trama, né? Realmente, faz sentido eles esperarem umas 10 edições para mudarem esse foco. E eu acho que eles... vamos esperar as próximas, né? Pra ver se a gente tá correto com relação a isso. Mas eu acho que eles mudaram sim o estilo de narrativa, porque estava uma confusão absurda. É bom esperar também, porque isso aqui pode ser um caso isolado, né? A gente não sabe ainda. Exatamente. Batman Eternal? Vamos lá. Batman Eternal, essa semana a gente viu aí consequências diretas do que tinha acontecido na semana passada. Aí que uma correção, né? O Rush não explodiu todos os bunkers do Batman, ele explodiu um só, o que, né, não deixa de ser muito estrago. Mas era um bunker que estava sendo vigiado pela polícia. Então isso acabou gerando alguns conflitos, assim, até no próprio lado do Rush, que a gente vê o Jason Bard meio que... Pô, você me enganou, você me usou pro seu jogo, que aqueles caras eram meus funcionários e, tipo, eu julguei eles pra morte, assim, sabe? Um dilemazinho assim, mas o Rush bota o pau na mesa e fala que ele que manda na parada e pronto. O que a gente vê nessa edição, basicamente, é as empresas Wayne extremamente preocupadas do nome dela ir pra lama, porque, né, elas tiveram, primeiro, um envolvimento com a corporação Batman, isso é trazido na revista, que eu achei interessante. Segundo, eles... tem o nome envolvido, eles de certa forma autorizaram a construção desses bunkers e talvez até tenham financiado, na verdade eu não duvido que tenham financiado isso formalmente, e eles começam a uma caçada a quem foi o cara de dentro das empresas Wayne que aprovou a construção desses bunkers. Então eu fico pensando aí o quanto tempo que falta para eles chegarem no Bruce Wayne por esse lado. Ou em quem que eles vão chegar, né? Em quem que eles vão chegar, que pode ser que eles cheguem tanto no Bruce Wayne, como, por exemplo, ao Lucius Fox. E o Lucius Fox é, digamos assim, a grande pessoa de confiança do Bruce Wayne dentro das empresas Wayne. E aí, tem um detalhe interessante. Você tinha comentado que a Batman Eternal se passa antes dos eventos atuais lá da Batman e da Detective Comics. Da Detective Comics eu já não sei, mas da Batman com certeza. Não, mas o que eu estou comentando é em relação à Batman, que a gente vê lá no primeiro Endgame, na Batman 35, que o Batman está utilizando um QG, um bunker, que era provavelmente um QG das corujas, né? A gente até chegou a comentar isso, que é um QG meio diferente e tal. É, se isso não ocorreu por causa desses eventos da Batman Eterno? Cara, eu não sei. Eu tô mais tendencioso a achar que é por causa... Assim, sim, por causa da Batman Eterno, mas principalmente por causa do Arkham. Não, o que eu tô comentando não é... É, sim, lógico, é, ele não pode utilizar mais a caverna, né? Só que o que eu estou comentando é o seguinte, é, se ele não escapuliu pra dentro dos QGs das corujas, exatamente por causa desse cerco às corporações Wayne, entendeu? Entendi. É, eu não sei, porque na primeira edição da Batman Eterno, eu não sei se pelo menos a número 1 você já chegou a ler de Batman Eterno, mas a revista abre com o Batman, na verdade, né, o Bruce Wayne amarrado na roupa de Batman, só que sem a máscara, numa cidade completamente destruída, e alguém falando com ele, falando assim, olha, eu te falei que eu ia te destruir, tipo, piece by piece, sabe, que eu ia te destruir completamente. Então, a gente não sabe até onde que os planos do Rush vão, e se a Batman Eternal vai terminar com Gotham nesse caos todo, e a Batman Eternal 2, que vai vir ano que vem, vai ser justamente meio que o rise do Batman, né? O retorno dele. Ou se nessa própria Batman Eterno, ou se eles já vão levar o Batman pro buraco e trazer ele de volta de novo. Entendi. É, é bom até a gente tentar entender onde que eles vão posicionar essa nova Batman, né? Até porque a gente vai ter encerramento de praticamente todas as tramas ali em abril. É, todas as revistas da DC vão terminar em abril. Exceto, se não me engano, Multiversity... E as que não fazem parte do Universo 52. Não, o Multiversity termina em abril também. Exatamente em abril, a última edição. Quando começa o Convergence lá. E as outras revistas são todas canceladas porque elas vão ficar 2 meses sem existir. Teremos revistas novas. É, esse Convergence ele vem aí meio que como um tapa-buraco, né? Sim, não só além do evento todo, mas a ideia desse Convergence é cobrir a mudança da DC para Burbank. Sim, é, pra quem não sabe aí, a DC está sediada hoje em Nova York, é, sempre foi sediada lá, né, está mudando aí pra Burbank, na Califórnia, pra ficar perto da sede da matriz da Warner Entertainment, então estão passando tudo pra lá, e é por isso, entre outros motivos aí, que esse, é, no ano que vem nós teremos esse evento Convergence, que foi um evento criado aí pra DC conseguir reestruturar todos os seus artistas e tal, é, realocar todo mundo lá em Burbank. É, porque essa mudança também foi uma mudança que trouxe muito, é, digamos assim, muito prejuízo de pessoal para a própria DC, né? Não foram todos os artistas que quiseram se mudar para Burbank. Afinal de contas, a DC tá literalmente atravessando o país, né? Eles estão saindo da costa oeste e indo para a costa leste. É o contrário. É o contrário. Eles estão saindo da costa leste e indo para a costa oeste. Exatamente. Mas é isso aí, é, esses foram os lançamentos dessa semana, mas calma que ainda tem Multiversity, e aí no post vai ter o link para os nossos episódios, especialmente sobre a mega saga do Morrison. E é isso aí, pessoal, até mais, até a semana que vem com os lançamentos da próxima semana.